domingão a ressaca de ontem não incomoda. O sol quente já invade a janela e me acorda. Meio dia, o descanso foi bom o suficiente. Eu levanto sorridente, tiro a sujeira do dente. O cheiro bom de alimento espalha no ambiente. A nega véia na cozinha faz o rango contente. Seu barroco esperto rola na sala de estar. E eu cantando tudo errado com o clipe do gangsta tomando um banho. Pra fugir da transpiração, vai ter churrasco dos vilão com a minha participação. Bom dia família, como vão vocês? É boa tarde moleque, já vai sair outra vez. Normalmente só fico em casa quando doente. Olha lá que mesmo assim ainda saio calmamente. O cheiro tá legal, posso preencher meu prato. Frango na assadeira, graúdo, parece um prato. Pós almoço de leite, chega naquela nicotina. O telefone toca, vem negão, já chegou as minas. Pô beleza, vou assistir o primeiro tempo do jogo. Vem logo, a churrasqueira tá pegando fogo. 0-0 pra cá, e pra mim tá tudo bem. Seguindo pra zona leste, tá legal lá também. A rua não tem saída, negrada joga bola. Sou eco, longe, mó vibe, aqui ninguém amola. TV anuncia, 2-0 tricolor. Dono da casa é alvinegro, amizade é incolor. Música preta, rap, samba, R&B e soul. Os cara vibra com a fita antiga que se recordou. Cerveja na mesa, freezer mais que lotado. Tô até vendo que pra nós amanhã vai ser feriado. Cabeça explodindo, ressaca filhão. É só tomar uma que passa solzão. Churrasco, carne, fumaça, sempre assim, gosto assim. Costume da raça, encostei pra praça que os parça tá lá. Fardamento pronto pro fretado, zarpar. Amo futebol nos terrão, não dá pra esconder. Mesmo que a regra seja ganhar ou bater. Posso estar goma quebrada com imenso prazer. Os B.O. da semana tudo pra resolver. Tranquilo, escuto o filho da cozinha. Grito vem, minha coroa me pedindo pra tocar. O nega lindo tem, a força bruta também. A tábua de esmeralda foi escolhida, então vem comigo no passo, no balanço, na ginga. Os nego velho climatiza na caipora de pina. Salada de vinagrete, grão de bico, maionese. Refeição na zona leste, assim que acontece. Barriga sai da miséria, que de preto fui pra bege. Todos os ouvidos ao mestre da antiga Branca de Neve. Vem nessa, quem se atreve a carregar a bandeira sem pressa. Vai encarar a segunda-feira, nem festa. Rouba minha brisa com as neiras, é festa. O ritmo da família Teixeira, sente o fluxo do sub. Chamando a atenção com as novidades do funk que acompanha o golfão. E a polinho da reserva, destaca o vilão. Com head, com flash equilibrado na mão. Ela desfila, picadilha, favela, fashion week, verão, mas domingão aí tá tendo, ficou chique. No bola cheia de hoje, chapéu e elástico. E o domingo vai embora com a música do Fantástico. Chega mais pra curtir de rolê.